Existe o Enahuri Mawasei. Bom dia, família. Echo Aninu Anihoristei. Ótima sexta-feira pra todos. You never wish, never way. Acordei mais suado que tampa de marmita. Existe o Enahuri. Won't you stay with me? Tô mais lesado do que quem acreditou na campanha da Adidas. Won't you? Oh, Lime. Iniciei o modo outono. Won't you stay with me? Ou tô na farra ou tô no bar. Won't you? Oh, Lime. Existe o Enahu, é o Awasei. Minha mulher é tão ciumenta que tá com ciúme da Bia do Bradesco. Enahu, Anetu, Anemolei. Descobri que era sexta-feira porque ouvi o barulho da gilete no azulejo. You never hit, never way. Alô, Fábio Assunção. Anetu, Anetu, Anesansei. Won't you stay with me? Posta foto com legenda em inglês, mas na rua fala em bigo. Won't you? Olá, me fala YouTube, zap, zap. Won't you stay with me? Sexta-feira abençoada. Got you. Olá, me. Valeu, família. Eu sou roleteira. Chega de novela, porque eu não dou mais vontade de fazer novela. Muito bem, então, benzina no meião, você já conhece o programa, você que está lúcido nessa sexta-feira pela manhã já conhece o programa. Se você está ouvindo e não é sexta-feira pela manhã, tá errado. Você tem que ficar dando F5 frenético sexta-feira pela manhã no teu serviço, teu chefe tem que perguntar o que tá acontecendo. Você fala, cala a boca, é hora do benzina, tá ligado? E porque senão, cara, tem que ser frenético, tem que ser nóia, é a palavra. Isso, e uma das coisas interessantes desse programa, e é uma coisa que todo mundo sempre tá falando o tempo todo pra gente. Pô, parece que as pessoas estão olhando pra mim parecendo que eu sou um maluco na rua. Mas a intenção é essa. Exato. A intenção é fazer você parecer um drogado. Sexta-feira de manhã, rindo do trem, tá ligado? Rindo pra caralho. Sozinho, né? Nego olhar pra você. Exato, nego olhar pra você dentro do trem, ali do Japeri, e falar assim: caralho, ó, esse aí tava ali na ferrovia fumando pedra. Isso. Entendeu? Ele ali tava na linha do trem fumando pedra. Esse aí é... O cara pega o expresso vermelho aqui, o Santa Cândida, e ele sabe quando ele tá segurando naquele cano que vai em cima, assim, e olhando fixamente pra fora, assim, né? Aquele resto de esperança que ele tem de terminar aquele dia de merda pra sexta-feira tomar pelo menos uma cerveja, e daqui a pouco ele começa sozinho, sem conversar com ninguém, como qualquer curitibano, sem conversar com ninguém, ele começa a rir. E daí todo mundo olha pra ele julgando, né? Porque o curitibano, ele julga, né? Ele olha pro cara e nossa, fala... Nossa, é uma especialidade local, não, cara, regional. Não, né? Cara, você sabe que ego é aquele pequeno curitibano que mora no coração de cada um, né? É, e daí o cara começa a rir sozinho e todos os curitibanos olham pra ele julgando e pensando, eu queria ser feliz, mas eu sou curitibano. Olha aqui, ó, Parané! Nossa, que maravilha que você pode falar isso. Eu falar é preconceito. Não, eu sou. Inclusive vai virar sticker. Pra você que usa o Telegram, saiba, tem sticker. Sticker do Benzina no Meião, um dos maiores sucessos. O pessoal tá trocando sticker, batendo bafo na hora do recreio com sticker. É, as pessoas estão ansiosas, esperando os novos stickers. Todo dia alguém fala, essa daí tem que virar sticker. O cara acha que eu sou uma máquina de fazer sticker. O cara acha que eu não tenho sentimento, o cara acha que eu não tenho coração. O cara acha que vem ali, dá um tapa na minha cara e fala, dá uma, faz o sticker aí, porra. Eu falo, cara, não, pera. Pessoal, acho que é o pessoal lá do nosso grupo dos padrinhos, né, madrinhas, amo todos eles. De coração, amo sexualmente cada um deles. Mas vocês acham que nós somos seus escravos? Cambada de comédia. Tu acha que a gente não vai fazer a vida, não? Exatamente, porra? Você acha caralho. Que eu vivo disso, falam porra? Falam pra caralho, porra. Vocês falam pra caralho. E falo pra caralho mesmo, porque às vezes eu tô 10 minutos de pausa ali, cara. Eu falo, porra, chega, deixa eu dar uma respirada aqui, deixa eu abrir a janela, deixa eu dar uma arejada aqui. Quando eu volto lá, tem 1.900 mensagens. Eu falo, caralho, brother. Pô, mas, cara, só pra não se estender, semana passada, agora falando sério, teve um encontro, primeiro encontro benzina no Meão, Rio de Janeiro, né? Exatamente. Assim, e já estamos marcando de Curitiba, hein? Nossa, cara, tipo, sério mesmo, eu tô agora falando sério. Eu amo todos os nossos padrinhos e madrinhas, cara. E não só eles, né? Tipo, as pessoas que nos seguem, as pessoas que compartilham o nosso podcast, pessoas que gostam, né? As pessoas que não gostam. Cara... As pessoas que não gostam, tem mais que se fudam. É, tem mais... Vocês têm mais é que se fuder. Mas, tipo, cara... É muito foda, assim, é sério, é muito foda saber que uma coisa que tu tá criando, assim, né, uma ideia, uma piada ruim que a gente teve, né, cara? Exato. Um delírio ruim. E tá funcionando, né, cara? Tá funcionando pra caralho, curte. Cara. Tá funcionando pra caralho, pois é, cara. Moleque. Não, tem pessoas que indicam na sexta-feira, hashtag podcastfriday, indicam o Benzino e falam o melhor podcast de todos os tempos. Eu falo, não, pera, calma, na moral, sério, eu tô fazendo, eu sei. Não é tanta coisa. Não, é foda. E assim, uma das coisas, e pra mim, uma das coisas que eu acho foda da Benzina é que, assim, mesmo eu estando participando, né, tipo, eu já participei de vários outros podcasts, enfim, até com você mesmo, mas eu sempre achava um saco. Eu nunca, por exemplo, eu nunca escuto o que eu gravo, né, porque eu acho chato, porque eu sei o que aconteceu já ali, sabe, né, as piadas, né? De gravação, isso. Cara, mas o Benzina é tão louco, né, porque, assim, até o nosso processo criativo, né, e tudo mais, mas, assim, a maneira como você faz a pós e essas coisas... Que eu escuto Benzina e fico dando risada depois sozinho. Cara, eu me escuto e dou risada, pode saca? Tipo, caralho, como é que isso surgiu? Porque tem vezes que eu acabo de gravar e nem lembro o que eu falei no começo do programa. Isso acontece muito com pessoas que usam droga, né? Pois é. Mas já deu 11 minutos dessa enrolação aqui. A gente tá falando e começou. Exatamente, começou, né? Vai falar dos padrinhos, vai falar do Zine, que vai falar de mais alguma coisa? Vou. Olha só, galera. Hoje, esse programa está sendo sexta-feira. Nesse momento, os nossos padrinhos e madrinhas já receberam o Zine. O Zine digital, né? Cara, o Zine digital. É. E, bicho... Pô, os quadrinhos que estão ali, cara. O trabalho da Juliana. Cara, tá lindo pra caralho, mano. O trabalho do Carlos, o trabalho do Daniel, cara. Bicho, nossa, sério... assim, são coisas... eu sou muito chato, cara. Eu sou uma pessoa muito chata. E são coisas que eu leria. Pode crer, assim, pode que eu iria crer. Na banca e compraria, cara. Eu quero isso aqui, cara. Eu quero isso, entendeu? Então, a Tupi acabou de derrubar o celular aqui, pra variar. Mas, enfim. E, cara, ainda dá tempo. Tem muita gente perguntando, ah, pô, mas se eu participar agora, se eu participar depois, eu vou receber os números anteriores? A gente vai deixar disponível, né? Uhum. Por que não? Pode crer. Pra todo mundo ter acesso a isso, né? Exatamente. Além do Zine sensacional que vem pro ar, também temos que lembrar pra galera que tem um feed próprio, né? Está no feed do Teologia de Boteco, mas também tem um feed próprio. Então, se você não tem interesse nos outros podcasts que tem lá no feed do Teologia, vai lá no feed próprio, fica tranquilo. Pode ir pelos dois, foda-se. Casa da Mãe Joana, esse rolê. E outra coisa que a gente tem que falar é sobre o Padrim. Fala aí o que tem no Padrim. Como assim? O que mais vai ganhar além do Zine? Exatamente. Então, pra você que tá na faixa lá na elite opressora do padrinho, né, saiba que os seus esforços financeiros não passarão em vão, né? Além de contribuir para a feitura do programa, né, você também vai contribuir, né, você vai receber em troca, já fechamos a caneca, né, a caneca com... A canequinha com ficou linda. Edição limitada. Numerada. Numerada, entendeu? Tipo, a priori vão ser só 50 unidades. Na verdade, eu vejo que no futuro, os encontros do Benzina, as pessoas vão se chamar pelo número da caneca. Pois é, né, cara? Porra, eu sou a caneca 5, eu sou a caneca 7, né? Então, assim, essa caneca, ela já tá garantida pro nosso, pra esses apoiadores, né? Em 6 meses eles vão receber a canequinha deles. Agora, fora isso, ainda tem outro brinde, né? Por exemplo, uma das coisas que já tá certa é que essas pessoas vão receber um print da capa do primeiro número do Zine, né? Feito pelo Daniel. Que é, cara, sensacional, moleque. Essa capa, pelo amor de Deus, cara. Assim. Ó, a Tupi hoje tá, não, tá a Tupi infernal. É, né? É verão. É um inferno aqui no Rio de Janeiro. Exato. Tupi, pelo amor de Deus. Descansa aí. Descansa. Vai. Descansa. Acabou. Não oprime ela, cara. E é isso. Não tô oprimindo, tô falando pra ela descansar, porque ela já brincou o dia inteiro, cara. Ela tá com calor, ela fica desse jeito. Então vai tá. Vai pro quarto lá, o ar já tá ligado. Vai lá, dorme lá. Vai pro quarto. Ela tá me chamando pra ir dormir com ela, por isso. Caralho, vai. Mano. Isso sim que é amor. Bom, acho que... É sério. Sério. Acho que é isso, né? Temos mais alguma coisa pra falar? Não, né? Então, não. Beleza. Então vamos pro próximo passo, que é... Como é que era o nome do quadro? gente cantou aquela vez? Sei lá, comentário. Eu também não lembro, mas era uma cantadinha assim. Tipo... Comentário de notícia é outro. Isso. Né? Foda-se, né? Então nós vamos responder as perguntas enviadas lá no meu Instagram ou no Instagram do menino Orlando, ou Calheiros, ou em Cristiano _ Barba. Chegou o bagulho aqui, tá estourando, tá pipocando lá fora. Pode ser que a qualquer momento eu tenha que desligar, mas... Chegou o bagulho da favela. Exatamente. Mas Deus tá no controle, pastor. Então vamos continuar aqui com fé em Deus. O bagulho tá... Sério mesmo. Acho que chegou o bagulho mesmo. Enfim, vamos continuar. Vamos responder as perguntas que vieram, que foram enviadas pelo Instagram. Pelo Instagram ou pelo Curious Cat que você... Eu não tenho mais Curious Cat. Não, foi muito xingamento, muito problema, entendeu? Tipo, eu larguei. Tô num processo aí, eu quero simplificar minha vida, quero ser feliz. Afinal, eu sou uma pessoa desquitada. e motivo pra ser triste eu já exatamente, tenho. Exatamente, né? Entendeu? Não preciso de reforçar minha tristeza. Então tá. Bom, então vamos fazer como é de praxe, né? Bom, escolhemos uma música para ser executada e ao longo da música, da execução dessa música... De pipoca tá foda. Pois é, mano, deixa eu fechar o bagulho aqui que senão daqui a pouco... Aí, parou. Parou essa porra. Opa, glória ao Senhor. Determinei, né? Em nome de Jesus. vamos citar a música. A música, ela geralmente é colocada numa enquete lá no perfil do Benzino no Meião. E o sufrágio universal manifesta o poder popular, o poder emana do povo, o poder vem, a vontade do povo é sempre respeitada. E nesse sentido, como que ela é respeitada, Orlando? Mostrando quem é o melhor, que escolhe as melhores músicas, certo? Não, dessa vez foi foda, né? Porque você tentou me dar um presente de Natal. Exato, cara. Tá foda, mano. Não, brother. Eu não consigo, cara. A minha esposa falou assim pra mim, você faz isso na maldade com ele, né? Eu falei, não, eu amo aquele homem, eu não faço isso na maldade. Essa foi uma grande humilhação, cara. Nossa, cara. Eu não sei se o grande público tem um péssimo gosto, assim, talvez seja isso. Né? Mas, porra, mas foi apertada, mas foi apertada. Foi 45 a 55. Merda. Mas exatamente, grande né? Merda. O segundo colocado é o primeiro entre os perdedores, né? Sendo que era de dois, né, então. A música que ganhou... Foi, caralho, velho, eu não tô acreditando nessa porra. Eu escolhi a música mais bosta que veio correndo na cabeça. Eu falei, foda-se, qualquer música, só por Orlando ganhar. A música escolhida foi Alípio Martins com o clássico Piranha. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão. Rio São Francisco, não. Eu não tô conseguindo acreditar, brother. É isso. Nossa. Isso aí tem no Spotify, cara? Não sei, cara. Acho que tem, deve ter, né, cara? Não pode não ter, né? Alípio Martins é um. Sei lá. Sei lá. Essa música ela tem 3 minutos e 5 segundos. Porra, ainda tá fora da regra, caraca. Mas, brother, eu pensei a primeira bosta, falei, vai ver essa merda mesmo. Ah, agora foi, se deu, vai lá. Por que que eu escolhi essa música? Bom, antes de mais nada, essa música, ela foi popularizada pelo pessoal do MDM, um grande beijo pra todos lá do MDM. Façam um jabá do Benzino no Meião aí no programa de vocês, seus merda. E uma coisa que eu acho muito legal dessa música é que a palavra piranha, ela tá associada no senso comum... a uma mulher, sei lá, libertina, uma mulher que transa com todo mundo, qualquer coisa semelhante, numa perspectiva preconceituosa, como se uma mulher não pudesse querer transar com todo mundo, se a mulher não tivesse, autonomia, né, quanto ao seu próprio corpo de transar com o homem ou com a pessoa que ela quiser. E o Ali... Mas isso é a mulher, inclusive essa é a mulher da música dos Los Hermanos, né? Em certa medida, pode crer. O desejo feminino como negativo. O desejo feminino como um problema da mulher, né? E não como uma solução para a mulher, né? E ele começa, né? O Alípio Martins, ele começa a plenos pulmões gritando a palavra piranha, né? Com aquele sotaque que lhe é característico. E quando ele fala piranha, e assim, né? Ele é meio que um não sei se um forró, não sei qual que é o ritmo exatamente dessa música, que é também uma música que também já tá carregada, né? Tem várias músicas que falam mal de mulher, que falam que, sei lá, né, menorizam a figura feminina e tudo mais. E quando vem aquele sonzinho, né? Aquele... Ainda bem que não é você quem edita essa porra, hein? E daí, quando ele começa a falar piranha... Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, não quero ouvir essa música, tá ligado? Eu, na hora, já falei, porra, já vai começar agredindo? E ele começa a falar do peixe, cara. Isso me ocorreu porque uma vez eu tava gravando um podcast com uma amiga minha, a Tamires, na época do Crentaços, e a gente tava falando de alguma coisa, e a gente tava falando de trabalho, qualquer coisa assim, e ela falou de uma mulher que trabalhou com ela. E ela começou a falar assim, não, porque aquela mulher é uma vagabunda, aquela mulher é uma vagabunda. E ela falou várias vezes assim, né, essa mulher é uma vagabunda. E aquilo me chocou demais. Mano, mas ela tava falando que a mulher não gostava de trabalhar. E daí eu falei, caralho, olha isso, mano. Que coisa bizarra. Automaticamente a minha cabeça, né, criado como macho a vida inteira, criado como macho branco a vida inteira, eu já associei aquele xingamento a isso. Eu já associei o piranha a uma mulher que, sei lá, que negativamente tem um, né, de acordo com o senso comum, negativamente tem controle sobre o seu desejo e tudo mais. E eu falei, puta, cara, olha isso. E essa música é muito simbólica pra mim por causa disso. E eu gosto muito do som do Alípio, sobretudo porque ele exalta, né, a beleza natural, ele exalta a fauna. E tem dois momentos que eu acho que é muito interessante também ressaltar, né, falando um pouco diferente disso, que ele diz, é um peixe voraz de São Francisco, e na música ele fala, não, perdão, Rio São Francisco. E depois ele se corrige novamente, fala, não, não, perdão, Amazonas. E eu sempre me questionei, por que ele deixou essa porra aí? Da música. Por que ele deixou? Óbvio, cara, ele tá fazendo, da mesma forma que ele exalta a piranha ali, que é pro cara achar, ó, ele vai falar mal de mulher, ele vai ser escroto com mulher. Ele fala, não, não vou ser escroto. Ele se equivoca e ele expõe o seu próprio erro. Ele fala, ó, errei, não. E daí ele fala do Rio, ele fala do Rio São Francisco, ele fala, não, não, não, não, errei novamente. E eu acho que a gente tem que expor os nossos erros, tá ligado? Eu acho que a gente tem que... Acho que não basta pedir perdão, não basta essas coisas. A gente tem que se expor, sobretudo numa trajetória, né, que o Benzina tem, buscando ser o mais empático com as minorias possível que a gente tem dentro da nossa limitação. Eu acho que a música Piranhas, Piranha, né, não, no singular, de Alípio Martins, é, antes de mais nada, um hino a essa mudança de atitude que a gente tem que ter. Cara, eu acho interessante isso. Eu falei isso num episódio, muita gente reparou no easter egg que eu falei que foi da morte do Dinobot, no Beast Wars. Pode crer. Entendedores entenderão. Que é talvez uma das melhores mortes do... Essa morte é aquelas coisas assim, aqueles afetos pueris que te marcam, né? E são atitudes... É impressionante quando a gente pensa nisso, né? Como algumas coisas pequenas marcam a sua personalidade, né? Tipo, a morte desse personagem, pra quem não conhece, enfim, é tipo um Transformers. É o Transformers, né? O universo Transformers, só que eles viram dinossauros. Coisa de criança mesmo. E aí, na morte do personagem, né? Que, sei lá, desenho infantil, quando tem uma morte de verdade, você... Sempre impactante, sim, né? Impressionante. E aí, ele fala uma coisa que é... Ele era um vilão, originalmente, e depois ele se transforma em mocinho, anti-herói e tal. Mas não é mocinho, ele morre como anti-herói. E ele fala uma coisa que é... Quando forem contar minha história, contem os meus feitos e os meus erros. Deixem que as pessoas me julguem livremente. Que é isso, cara. Tipo, eu acho que essa necessidade de coerência é uma coisa impressionante que você falou. Que as pessoas têm hoje em dia. Assim, nossa, eu sempre fui foda, saca? Tipo, todo mundo saiu da... Cara, eu sei lá, me sinto feliz de ter me permitido ser um idiota... sei lá, na minha adolescência, sabe? Que é da característica de um adolescente, né? De um jovem que tá... Sim, eu entendi hoje que eu fui um idiota naquela época, eu entendi hoje que eu fui um idiota, sei lá, um mês atrás, que eu fui um idiota semana passada, saca? É fundamental, porque isso me permite aprender, ponto, né? Tipo, essa coisa de, não, cara, eu sempre soube isso, eu sempre fui foda com isso e com aquilo... Só impede você de melhorar, exato, só impede você de aprender mesmo coisas diferentes, né? Você sair do seu lugar. Então, as pessoas que têm excesso de certeza, inclusive sobre a própria biografia... Nossa, cara, assustador. Desconfio bastante. Assustador. Mas vamos então. A gente tá enrolando pra cacete. Porra, hoje, né, cara? Que... Eu tava com saudades de conversar com você, cara. Essa que é real. Pois é. Saudades, a gente tava muito trabalhando sozinho, né? Pois é. Então, meu irmão, você responde a primeira? Tu pista a peça no meio do microfone. É, você faz a primeira, então, eu faço a segunda. Tá bom. Aí, a primeira. Desculpa, fala de novo? A tupi está no microfone. Tupi está ao microfone. É. Eu recebi um total de 12 perguntas. Perguntas essas que muitas delas não fazem nenhum sentido. Pois é, isso é impressionante, né? Na cara, vocês estão muito loucos. Eu queria ressaltar aqui, por exemplo, a minha amiga Alana, ela falou assim, ó, não é uma pergunta, mas manda aí um salve pra sua paraibana preferida. Alana, você é minha paraibana preferida, seu sotaque é uma delícia. E falando em delícia... Então, uma coisa, me mandaram falar pra corrigir que você falou Nodari. Pode crer. Né? Não foi você que falou? Nodari. Vacilei. É o Alexandre Nodari, meu brother? Acho que é. Pô, Xande... Abração, nossa, cara, um dos melhores amigos. Não, uma pessoa sugêneres. Outro comentário aqui que eu não quero citar o nome da pessoa, porque é um pouco complicado, né? Ela diz assim, hoje pela manhã eu vi seu nome no pote de margarina. Tava escrito, delícia. Caralho. Vai, sai dessa, vai. Continua. A pergunta é... E você vai ter 3 minutos pra responder, tá? Porra, que caralho. Que caralho, exatamente. Eu vou ser camarada, vai. Quais os 5 melhores desenhos animados dos anos 80? Valendo. Porra, eu vou falar horas isso aí. Anos 80, cara. Sou brother, né? Sou brother ou não sou? Caverna do Dragão. Cara, Caverna do Dragão é... Provavelmente, eu acho assim... marcou minha vida, cara. Eu jogo RPG, né, cara? Sim. Tipo, eu cresci... Aquilo ali pra mim era como eu vivia essa experiência que pra mim é muito forte até hoje, que é o RPG, uhum. Né? Tipo, que é esse ato narrativo conjunto, não competitivo, uhum. Né? Que é de fato uma forma de resistência ao déficit ontológico da vida. E eu tô falando coisas muito sérias pra mim. Procurem um texto da Vincent Desprez que chama Carta ao Artista. Ela explica muito bem isso. Caverna do Dragão, primeiro. Transformers, segundo. Cara, Transformers também foi um desenho que me marcou pra cacete. Porra, brinquei muito de Transformers. Não sei... mas assim, eu não sei muito porquê, já que o desenho não me... A estética, eu não gosto de carro. Mas não é carro, né, cara? Eu gostava não é carro, eu acho que é outra coisa, cara. Mas eu acho que... Hoje, assim, o Transformers, ele era uma... Sei lá, uma metáfora muito industrial pra mim. Eu gosto mais de coisas... Caverna do Dragão. Essas coisas mais alternativas, sabe? Foda que eu ia falar desenhos dos anos 80, porque na verdade o que acontece? Eu era muito mais chegado de desenhos anteriores. Pode roubar? Será? Acho que pode, cara. Por exemplo, Xander e os Herculoides, cara. Mas assim, esse é anterior, né? Desenho que é um porra, desenhaço. Hanna-Barbera, né? Cresci. Exatamente. Essa geração toda Hanna-Barbera. Porra, foi muito, não tem um errado, cara. Pra mim. Quer dizer, não Space tem um ruim. Ghost. Errado pode ter alguns. Tundaro Bárbaro, assim, os Anders Herculoides, mas Anders Herculoides pra mim então era um, esses Space Ghost eram os que me marcaram, sabe? Mas anos 80, pra não tentar fugir muito, Caverna do Dragão, Transformers, putz, porra, anos 80, cara. Tempo tá correndo. Porra, faltam 3, né? Porra, tem muito, né, cara? É uma merda isso. É, cara, mas assim... Porra, mas que desenho mesmo? Porra, eu odiava Capitão Planeta, cara. Capitão Planeta é uma bosta, cara. Mas Capitão Planeta já é anos 90, cara. Eu odiava aquilo. Cara, eu vou pro 70, que era o que eu curtia, cara. Ah. Eu curtia coisa antiga, 60, 70. Xander e os Herculoides, terceiro. Porra, Super Amigos. Super Amigos? Super Puta amigos. Que pariu, cara. Nossa. Super Gêmeos, ativar. O Super Gêmeos eu já achava ruim, mas, pô, o desenho do Batman é 90, né? O Batman do Tim... Acho que é 90. É 90, tempo né? Acabando. Não, tempo é isso, acabando. Cara. Super Amigos, Xander e os Herculoides, Space Ghost, Dungeons and Dragons, né? O Caverna do Dragão, uhum. E Transformers. Era o que eu curtia pra cacete, porque o He-Man... Acabou o tempo. He-Man. Você não foi vitorioso nesse momento, cara. Queria dizer isso. Não fui. Porque sabe qual é o problema? Não, mas sabe qual é? Agora é muito sério. Eu tinha um problema na infância, porque eu estudava de manhã e os desenhos passavam de manhã, né? Uhum. É que sim, tinha os desenhos que passavam pela manhã na Xuxa e os desenhos que passavam à tarde na Mara, tá ligado? Então, mas eu não... A Mara era muito ruim, era aquele Get Along Gang, sabe aquele? Get Along Gang. E... Ainda bem que não é... Você tá ligado que sou eu que edito essa porra, né? Eu já sei que vai pro final. E aí, cara... Mas então, esses desenhos da Mara eram horrorosos. Eram muito ruins. O que que acontecia? Eu assistia, no fim do dia, na Manchete... Passava, porra, eu cresci... Cara, eu cresci muito retrô, cara, sério. Tipo, eu cresci vendo Star Trek original, uhum. né? Battlestar Galactica original. Era as coisas que eu assistia com a minha mãe, saca? De tarde, era o horário que a gente parava, assim, tipo... Aí a gente começava a assistir um monte de coisa. E aí terminava aquela botando o disco do Beatles pra rodar. Uhum. E esses desenhos, né, cara? Zanos Herculóide, Space Ghost. Era tudo desenho que passava tarde nessas televisões meio Bandeirantes, lado B, né? Bandeirante, Manchete, pode né? Uhum. A Globo, os desenhos da Globo, o que eu assistia mesmo era esse. A Globo tava tudo concentrado na manhã, né? O que dava pra assistir era He-Man, que era o último desenho, né? Se você estudasse perto de casa, você vinha correndo e dava tempo de assistir. Era exatamente o que acontecia. Eu assistia He-Man. Ou Família Dinossauro, na época da TV Colosso. Mas já era 90. É, pode crer, era 90, tem razão. Já era 90. Tá. Tipo, 80 era esse. Então, ó, desculpa quem mandou essa pergunta. Carlos Arthur. Amigo ouvinte Carlos pois Arthur. Pois é, mas é... Cara, eu apesar de ter crescido, minha infância sido nos anos 80, eu era um garoto que assistia coisas dos anos 70, 60. É. Enfim, faz a tua pergunta então, Orlando. Então, Barba, a minha pergunta é a seguinte. A pergunta que mandou foi a minha amigaça, amigona mesmo, Juliana. Né? A pergunta é, até que ponto o bolsonarismo dos parentes é tolerável durante a ceia de Natal? Falta de caráter ou idiotice? Valendo. Olha, cara, até que ponto o bolsonarismo é uma questão muito problemática, né? Porque, assim, eu entendo que existem pessoas que são bolsonaristas mesmo, que, sabe, aquele cara cego, uhum. que, sabe, é o cara que... Hoje Sim. mesmo eu coloquei uma enquete lá no Twitter, que era o que o bolsonarista gosta de passar mais? Raiva, pano ou vergonha? Né? e, assim, esse cara é uma coisa... E tem um outro cara que, tipo assim, que é o cara que falou, sabe, que é meio que o, como diz lá o Brest, é o analfabeto político, o cara que, sabe, não entende a gravidade que é uma figura como o Bolsonaro e tudo mais, e fala, não, qualquer coisa é contra o PT e tal, não sei o quê. Enfim, são duas classes distintas, eu não sei nem se são duas classes ou se há uma graduação, sabe, de uma até a outra, né? Talvez o bolsonarista radical que vai até o analfabeto político. Mas até onde é tolerável? Cara, a minha tolerância é a tolerância da humanidade, sabe? Se um comentário rompe com a humanidade em qualquer perspectiva, eu diria, cara, não. Aqui em casa, não. Se alguém falar assim, ah, mas ainda bem que o Lula tá preso, ainda bem que o PT não entrou, porque é um bando de ladrão, não sei o quê. Ah, foda-se. Essa é a tua opinião. Eu também acho que, em certa instância, o PT também pisou na bola pra caralho e roubou muita coisa. Mas, se alguém falar assim, ah, mas que bandido bom ou bandido morto? Eu falo, pera lá, qual bandido? Tá ligado? Ou, pera lá, tipo, ah, mas, sei lá, essa Pablo Vittar aí, que é uma traveco. Traveco é uma palavra que não se usa aqui em casa. Se você quiser usar essa palavra, você pode se retirar. Você pode usar lá na frente, do portão pra fora, você pode falar o que você quiser. Mas aqui dentro da minha casa, não. Se você romper com a dignidade da dignidade humana de qualquer grupo, brother, aqui em casa, muito obrigado, mas você pode se retirar. Inclusive, leve seu presente e leve a comida que você trouxe. Porque eu não quero... Não, o presente eu mando deixar. Ah, não, pelo amor de Deus. Eu não quero comer comida que um desgraçado desse pôs a mão, mano. Você tá maluco? Ah, você tá sobrando. Eu sou meio radical. É coisa de burguês. Vai tomar teu cu. Dignidade é coisa de quem tem dinheiro. Dignidade. Olha, cara, dignidade é coisa de quem tem dinheiro. Pega essa frase. Vai virar sticker, hein? Eu tenho necessidade. É como diz um amigo meu, né? Ele falou assim, eu não tenho fome, eu tenho oportunidade. Exatamente. Então, meu querido, eu acho que é isso. Se alguém fizer um comentário nesse nível, tipo, ah, ainda bem que o Bolsonaro ganhou, porque agora a gente vai, sei lá, sabe, essas bobagens aí que os caras falam, que agora não vai mais ter corrupção no Brasil. Ah, foda-se, cara, fala bosta, tenha vontade. Eu vou lá pro outro lado, lá, sei lá, pego meu ukulele e fico tocando sozinho lá. Agora... Se tiver rompimento com a dignidade de seres humanos, meu irmão, sério, eu não admito. Aqui em casa, não admito. Se eu estiver na casa de outra pessoa, eu pego minha família e vou embora. Essa que é real. Tá ligado? A não ser que a minha esposa fale, ah, não, eu quero ficar aqui. Eu falo, então beleza, Letícia, estou indo de Uber embora. Uber pool de madrugada é só sucesso. Uhum. Acabou o tempo. Falta quanto aí? Acabou o moleque. Aqui, sou da escola Narcobis de comentário. É, cara, diz, é igual o Freixo nos debates. Quem que é Freixo? Desculpa. É Marcelo Freixo. Sei. Ah, tá. Mas então tá, agora você vai responder uma pergunta que você mesmo faz pra você mesmo na frente do espelho enquanto olha pra você. Faça a pergunta. Essa pergunta me fez ficar pensando o dia inteiro, né? Sério mesmo. Uhum. Quem mandou, eu infelizmente não vou conseguir ver porque meu celular acabou de morrer. Caralho. Ele morreu enquanto eu tava lendo a pergunta aqui. Mas a pergunta é a seguinte. Em um apocalipse zumbi, em quanto tempo você se entregaria? Puta merda, hein? Peraí. Valendo. Cara, eu fico pensando assim, porque as pessoas não me conhecem muito bem, que não me conhecem muito bem, não sabem dessa característica minha. Mas eu sou um sobrevivente. Eu sou uma pessoa, um sobrevivente. I'm a survival. Sabe qual música vai rolar agora? Praticamente eu... Vai botar aí, mas bota aquela versão do... Que a Beyoncé cantava, tá ligado? I'm a survivor, I'm a winner. Sabe? Sucesso. Então, cara, eu sou praticamente um guerrilheiro urbano. Praticamente um guerrilheiro urbano, cara. Assim, eu sinceramente acho que eu seria capaz de viver meses a fio me alimentando de ratos e pombos. Inclusive, tenho táticas pra capturá-los. Pode crer. Caso aconteça. Isso é um problema mesmo que passa pela minha cabeça, assim. Durante um tempo, quando eu comecei a estudar sobre o antropoceno, né, quando eu comecei a entender o tamanho do buraco que a gente está entrando, que a gente já está, na verdade. A gente já está na metade do trajeto. Metade. A gente só não sabe. A questão é essa. A gente já está afundado nessa merda aí. Cara, mas as coisas que eu comecei a pensar foi sobre isso, né, cara? Como sobreviver nesse num ambiente urbano de merda, né? Tipo, tem uma galera que eu conheço, assim, que pratica urbex, né? Que sabe que urbex é aquele tipo de fotografia de exploração, né? Uhum. Que os caras vão em ruínas, fotografar ruínas urbanas, né? Coisas do tipo, lugares abandonados e tal. E tem uma galera que troca algumas coisas sobre isso, né? Sobrevivência urbana e tal. Cara, eu acho que eu conseguiria sobreviver bem no apocalipse zumbi. Tô falando sem zoeira nenhuma. Sem zoeira nenhuma. Assim, uma das coisas que eu sei é caçar, sabe? Tipo, dá pra matar bichinhos, infelizmente, viver disso, montar uma horta sozinha, assim, meio que tentar uma certa autossuficiência, capturar a água da chuva. Agora, só que fica uma questão fundamental. Porra, qual é o zumbi? A pessoa, quando pergunta esse tipo de questão, tem que ser mais específico. Tem que ser específico. Porque é o zumbi lento do Homero? É o zumbi bobão, né? Ou o zumbi triatleta? Do extermínio, exato. Ou é aquele zumbi lá daquele filme lá horroroso, que eu nunca consegui assistir, do Brad Pitt? DayZ. Guerra Mundial Z. É isso. Porra, isso, aquele zumbi lá assusta, zumbi. Cara. Que é tipo meio que um... Não dá. Que é, porra. É um super zumbi. É, tipo um... É um super zumbi, o bicho vira uma aranha e tal. Uhum. Então, assim, qual é o zumbi? Você faça-me o favor e refazer essa pergunta de uma maneira direita, entendeu? Pô, especifica qual é o tipo de zumbi. Eu acho que essa pessoa poderia mandar uma pergunta pra cada tipo de zumbi. Isso. Porque pra um zumbi rápido, o tempo de sobrevivência é outro. Sim, claro. Entendeu? Com um zumbi lento, cara, zumbi lento tranquilaço. Pra ter uma ideia disso, no Walking Dead, todo mundo sabe que as pessoas... O que menos mata as pessoas ali são os zumbis, exato, né? Exato, exatamente. O menor dos problemas é o zumbi. Uhum. As pessoas estão se matando ali, cara. Entendeu? Tipo, eu não. Já faço... Se eu fosse zumbi lento, cara, rapidinho já montava uma comunidade autogestionada. Não da foda, mas... Também não, da também foda, né? Envolvida. Não apenas da foda. Também da foda. Porque a gente vai ter que repopular o mundo aí e tal. Mas, cara, tipo, e não só acabou, isso. Acabou o tempo. População, vamos acabou lá. O tempo. Porra. Ah, essa foi melhorzinha. Essa foi boa. Cara, é uma coisa que eu penso também, cara. Enfim, inclusive... Enfim, depois a gente conversa mais lá. Já conversei algumas madrugadas aí, já conversei com algumas pessoas e alguns grupos sobre isso, como sobreviver. Cara, isso é muito importante. Não, isso porra, é muito importante. Caralho. Tempos, por exemplo... Quer ver as pessoas falam uma coisa bem boba sobre isso? Eu tô falando uma coisa muito séria. Por exemplo, o Rio de Janeiro teve um problema de abastecimento de água da SEDAI 3 dias, 4 dias. A cidade entrou em colapso. assim, boa parte daquilo que a gente concebe como, sei lá, o nosso substrato populacional, nosso efeito populacional, a linha de sustentação dele é muito tênue. É o fornecimento de água, super, saca? Tipo, super delicado, né, cara? É, você corta isso, fechou a torneira, acabou. O exemplo da greve dos caminhoneiros que tivemos aí alguns dias, algum tempo atrás. Tá ligado? Sim, exatamente. Entendeu? Tipo, para a civilização ruir, é muito simples, cara. As pessoas acham que não, que a civilização ocidental sustenta porra nenhuma. Uhum. Entendeu? Sustenta até a primeira vírgula. Cara, aqui teve uma greve do pessoal da Colúmbia aqui, pessoal. Nossa, o pessoal que recolhe lixo, né? De caminhões de lixo. Uhum. Cara, a cidade virou um inferno. Pois é. A cidade virou um inferno. Enfim. Mas enfim, vamos lá pra próxima música. Aliás, pra próxima resposta. Qual eu vou fazer pra mim mesmo na frente do espelho? O cara que mandou essa pergunta, ele mandou duas vezes. Porque na primeira, em vez de falar sobre, ele colocou dobre. Ele diz, comente dobre a franquia Deus Não Está Morto. Então, se são dois filmes, imagina que ele queria que fizesse mais dois. Não. A pergunta é, comente sobre a franquia Deus Não Está Morto. Mas ele não conseguiu terminar, porque falou, comente sobre a franquia Deus Não Está. Será que Deus não está? Foi ao banheiro? Não sei. Sei lá. Muito bem, valendo. A franquia Deus Não Está Morto é talvez uma das coisas mais vexatórias. Não é uma das coisas mais vexatórias que os evangélicos produziram no mundo. Porque se tem uma coisa que o evangélico é bom, é em fazer coisas que me fazem passar vergonha. Mas a franquia Deus Não Está Morto, para você, não sei se você sabe, Orlando, mas é a história de um menino que entra na faculdade e ele começa a debater com um professor que é ateu, porque no primeiro dia de aula o professor manda todo, ele escreve num papel assim, Deus não existe, ou Deus está morto, alguma coisa assim, não lembro, e pede para todos os alunos assinarem. Imagina o nível de assédio dessa porra, cara. Escrever ali, Deus não existe, assina aí, Orlando. Assina essa porra agora. E daí o menino se recusa a assinar e todo o filme trata desse embate entre um jovem esperançoso, né? um jovem que crê em Deus e um professor escroto, né, ateu. E assim, o filme ele é repleto de estereótipos escrotos, porque daí tem uma menina lá que ela é muçulmana e daí tem o pai dela, e o pai dela é um escrotão, tá ligado? E, tipo, não quer que ela saia. O professor é um escroto fudido que maltrata a esposa e o menino lá é todo santinho. Cara, é de uma vergonha alheia aquele filme, cara. Eu vou de repente um dia, Orlando, se você tiver assim, com vontade de se matar, você fala, minha vida é uma merda. Assista esse filme, tá ligado? Pô, porque você vai falar assim... Pode falar. Não, parece que um daqueles filmes que eu já vi, que uma amiga minha me mandou na... Porque, sei lá, desde sempre as pessoas tentam me... Eu sou o filho de macumbeiros, né? As pessoas querem te evangelizar, né? Exato, né? Tipo, e aí depois eu fui ateu e roqueiro, né? Então já era um pacote do ser do inferno completo, cara, né, abre a boca e cheira de chifre. Exatamente, e com chifres, né? E aí, cara, aí ela me deu aquele... Como é que é? O Takeaway? Como é que é o... Não, daquele evento que vai acontecer no Apocalipse aí, que o pessoal vai ser... Ah, da arrebatação. Cara, que filme ruim. Era um filme desses, assim. Tá ligado? Deixados para trás, deixados para trás. Uma bosta. Mas deixa eu concluir. Então, nessa perspectiva mais objetiva, cara, Deus Não Está Morto é uma bosta. É um desserviço. O nome disso é desserviço. Uma pessoa, se você tinha um objetivo, que a pessoa fale, caramba, então será que eu devo ir numa igreja evangélica pra conhecer a fé dos protestantes? E você dá esse filme, o cara fala, filho da puta, eu nunca quero nem passar na porta dessa bosta dessa igreja. Cara, desculpa, eu não tô te escutando, cara. Eu tô só lembrando desse primeiro filme, desse Deixados pra Trás, aí. Uhum. Que eu lembro que eu ficava assistindo aquilo, olhando pra cara de cada um daqueles atores e pensando assim, seus filhos da puta, vocês me devem 2 horas da minha vida. Caralho, brother, que filme ruim, cara. Meu Deus do céu, cara. Acabou o tempo, acabou. Caralho, como é que pode, meu pai? Essa é a prova que Deus não existe, eu acho. Exatamente, cara. Deus deve estar morto. Se ele existisse, ele não tinha deixado fazer aquele filme. Caralho. Morria gente, sei lá, cara. Mas enfim, bom, é isso, cara. Esse filme é um desserviço, é isso. Tá me ouvindo, Orlando? Caralho. Tô te ouvindo. Não, não tava te ouvindo porque eu tava preso no... Ah, entendi. Porque toda eu senti aquela raiva... Não, toda aquela raiva que eu senti vendo aquele filme dele. Porque a menina me obrigou, sabe? Ah, vai tomar no cu, cara. Nossa, não, ela achou que eu fosse, porra, me sair dali e levantar e falar assim, fudeu, eu tô convertido. Foda-se minha religião, foda-se minha família, foda-se tudo que eu acredito. Não. Não, vai tomar no cu. Exatamente, reforçou tudo. E deixa eu falar uma coisa. Lá no Crentaços, né, no blog que eu era membro antes, a gente fez uma faixa comentada. Deus não está morto, tá ligado? Deixa falar, deixa que até. Não, mas assim, é uma faixa comentada desse filme. E assim, cara, chega no final, cara, eu tô com vontade de tomar um tiro de espingarda no cu. É isso, cara. Porra, é isso. Qualquer coisa é menos grave do que aquela bosta. Você fica olhando pra suas pernas e fala assim, cara, se eu arrancasse esses dedos um por um aqui. Não ia ser tão grave quanto ver essa bosta desse filme, cara. Não, cara. Tem certos filmes que a gente tem. Vamos criar a categoria filmes que violam os princípios básicos de dignidade humana. Exatamente. Esse filme. Esse... Uma vez um amigo meu comentando sobre esse filme, ele falou: esse filme é bom, mas morrer queimado deve ser um pouco melhor. Não, caralho, desse nível assim. Não, tem a pele arrancada? Né? É. Vamos lá. Quando eu vejo aí, depois de ver esse filme, deixa eu ter que arrancar minha pele ali, cara. Arranca minha tem unha, seu desgraçado. Mas não, esse filme é não. Tem um amigo meu que sempre fala isso quando eu chamo ele pra alguma furada. Ele falou: porra, cara, queria ir, mas tem que pagar uma conta no banco, cara. Pode crer. Vou lá pagar uma conta, depois eu vejo aí, depois pode deixar. Deixa aí em cima o DVD que depois eu vejo. Enfim, meu amigo, vamos lá. É isso, cara. Caralho, que merda, cara. Vamos então pro comentário de notícias. Já deu certo, hein, falou. É isso. Rolou tipo um eco, né? É, não, porque... Aqui é cada vez então mais... Então sou eu primeiro. Você primeiro, por favor. Eu falo a pergunta pra você primeiro, é isso? Eu nunca lembro. Não, eu faço a pergunta, eu falo a música e falo a pergunta. Ah, então tá, e aí você responde, depois você faz pra mim e a gente encerra o programa e vai dormir. É, beleza. A gente vai dormir junto hoje? Beleza? Acho que não, né? Não, cara. Não, eu sou um desquitado, cara. Eu vivo sozinho. A gente não chegou ainda no padrinho a grana do nosso avião, né, cara? Então, infelizmente... Não, cara. Eu sou tipo o pai do Milhouse, tá ligado? Pode crer. O Flanders. O pai do Milhouse. Não, o Flanders não é. O Flanders é o vizinho não, dele. Não, cara. Que era que tentava ser cantor, saca? Lembra? Caralho, esse episódio é muito bom, que o Homer vai falar com ele, ele pega a fita e o Homer começa a rir da cara assim. É assustador. Ou o pai do... É muito... Do Morty, sabe? Pode crer. Fracassado. É igualzinho, sou pai do... Eu sou um fudido, sozinho. Não, cara, casa, você tem a tupi aí, cara, que vale muito mais do que... É, não. Mostra, mas então tá. É uma barra de ouro. Manda a pergunta aí pra mim. Cara, Eu venho numa coisa de falar de sonhos, né? A gente tá desenvolvendo essa teoria aqui, né? Sobre, primeiro, do ensimesmamento metafísico do Ocidente, né? E depois dessa libertação via sonhar, via essa coisa de experienciar uma nova existência. Só que as pessoas têm que compreender, né, que os processos, eles não são bons em si, né? Eles apresentam riscos. As pessoas têm uma dificuldade de compreender isso, né? Então, que nem todo, por exemplo, nem todo movimento de desterritorialização é um movimento bom. Você pode terminar maluco, né? Você pode terminar perdido na vida, coisas do tipo. Você pode entrar numa linha de morte, como diria Deleuze. Então, assim, mas primeiro a música que eu vou falar é uma música justamente sobre essa outra experiência, né? Esses movimentos... Se na música anterior do Chico Sainz era uma música que falava sobre sonhar, sobre essa... conjunção do sonho, né, sobre esse encontro que o sonho proporciona, é o sujeito que sonha, mas ele não sabe se o sonho é dele ou se é de outra pessoa, ele não sabe se ele tá acordado, se ele tá, sabe, se tá dormindo. Aqui eu vou falar de uma música que é coisa muito mais sutil, né, essa desterritorialização, ela é feita de uma maneira muito sutil. O nome da música é uma banda que eu gosto muito, eu como carioca, as pessoas sempre estranham o fato de eu gostar dessa banda. Mas eu como carioca, enfim, eu coloco ela no... Eu prefiro muito mais Planet Hemp, mas o Rapa tem um lugar no meu coração. Tem muita gente que não gosta do Rapa, né, cara? Eu acho... Pois é, cara. Pois é, acho impressionante. Eu acho que, assim, esteticamente você pode até não gostar, mas tem gente que odeia o Rapa, assim como você odeia o Los Hermanos. Eu falo, como assim, brother? Ah. E o engraçado é que o Rapa ele tem uma coisa meio de classe, né? O Rapa é uma música... Ele fala com o populacho, né? Ele fala a língua do populacho. Pode crer, tipo, pode crer. Tipo, A tia do Falcão morava aqui, mora aqui perto, aqui em Padre Miguel, lá da minha casa aqui, praticamente, entendeu? Tipo, ele já fez vários shows, o Rapa. Isso, é uma linguagem do subúrbio carioca, assim, o Rapa já fez vários shows aqui nas praças aqui da minha região, entendeu? Tipo, antes de virar o Rapa, sabe, essas coisas. O Falcão parece ser gente boa, né, cara? É, nunca tive contato, já tive contato muito rápido com o Yuka e ele foi gente fina, né? Mas enfim. Mas uma das questões interessantes, eu acho, é que o Rapa, ele tem uma espécie de poesia marginal ali, né? Uma poesia ultra da coisa, né? Os personagens conceituais dele são sempre assim, fudido, né? O retirante, essas coisas. O Rapa, mas essa o música, Rapa, me permita a intromissão, ele faz música como um artista plástico pichar a parede, eu acho. Olha, uma boa colocação. Sim, acho que sim. Eu acho que em termos de poética ele é melhor do que o Plant Ramp, inclusive. Só que eu acho o Plant Ramp mais incisivo. Eu acho que o e politicamente também, mais potente. É, mas uma das coisas que eu acho interessante do Rapa é essa estética macumba. Né? Tem uma estética macumba no Rapa que é importante, tem, aquela coisa. Tem um tempero, né? Tem um olhinho de dendê que você fala, ó, pode não ser macumba, mas isso, ali, ó. Mas tem ali no meio. É, apesar de eu não concordar de ter umas coisas cosmológicas erradas, aquela música Se Lição Exu, Seu Iemanjá, já tem umas questões erradas ali dentro da cosmologia. Um debate teológico, talvez. É, mas enfim, problema. O nome da música é uma música que eu gosto bem bonita. Uma música que eu costumo até escutar quando eu tô meio triste, me alegra. Essa música chama Boa Noite Xangô. Que ela tem uma passagem que eu acho Eu vou recitar, eu tô quase virando eu tô recitando poesias, né? Quer participar lá do Pausa também? Eu, a Tupá e você? Não. Eu odeio recital de poesia. Mas assim, tem uma música. A letra fala uma coisa que eu acho muito bacana, né? Que é assim: sigo a multidão, não sou ninguém. Depois que te encontrei, alguma coisa me fez tão bem. Sou feliz, feliz, feliz. Passa a perceber ao meu redor outros planos, outra cor. E se essa vibe nasceu em nós, melhor deixar crescer. Ô vibe, ô vibe. Noite chegou, uma estrela caiu no mar. Boa noite, Xangô, anjo de Iemanjá. Né? Eu acho legal dessa música que você nunca entende se ele tá falando de um amor, se ele tá falando do santo, mas de certa maneira não importa. Ele tá falando dessa potência, né? Que o amar é isso, né? Amar alguém, né? Amar e ser amado é isso, né? É você ser invadido por uma potência que te faz crescer. Né? Amar pressupõe o amor não fascista, porque o amor, por definição, ele é não fascista. Né? Se o seu amor passa pelo controle e se o amor de outra pessoa te diminui, isso não é amor. Né? O amor, ele faz crescer, ele é um tipo, ele é um afeto que cresce, né? que ele faz a pessoa, digamos, se expandir, o ser se expandir. Eu acho que essa música, ela fala disso, desses afetos que nos atravessam, né, e faz com que o nosso sujeito cresça, né, que a gente se torne outra coisa, sem de fato se tornar outra coisa, que a gente esteja nesse processo, porque crescer... A gente, né, se transforma sem crescer, se descaracterizar. Né? Isso, o crescimento é esse movimento expansivo, né, intensivo e expansivo, né, de um corpo, de um vivente qualquer. Eu acho que essa música é uma música que captura muito bem esse movimento de crescimento. As pessoas podem chamar de crescimento espiritual, enfim, mas é crescimento, ponto. Né? Crescimento do sujeito. E por que eu tô dizendo isso? Agora vem. Hoje você, que tá mais despertinho, né? Tinha certeza, né? Da música. E assim, eu acho que. Da pergunta que eu ia te fazer. E é verdade, assim, a pergunta que eu vou fazer realmente foi o assunto do momento. Não tem como ser outra pergunta. Não tem como ser diferente, né, Barba? É claro que tem, cara, mas ok. Não tem como ser diferente, né? A pergunta. Sim, quando apareceu no feed, todo mundo já sabia que ia ser a pergunta que eu ia mandar pra você. Pode crer. Algumas pessoas me falaram isso. Tá mais na cara que bochecha. A pergunta é a seguinte: jovem britânico gasta fortuna para ficar parecido com David Beckham. Só isso? Quer que eu leia mais? Já, por favor. só um detalhe, a música tem 4 minutos e 46 segundos, seu desgraçado. Eu queria ver tua cara de what the fuck? Todo mundo achando que era o Jesus no pé de goiabeira. Exatamente. Jesus na goiabeira. Não seria tão óbvio. Cara, eu falei isso. Eu vou provar depois. Eu falei, esse cara não vai perguntar porque tá todo mundo achando que ele vai. É, quando surgiu a do missionário, eu falei, Barba vai perguntar essa porra. Aí eu falei, não, eu não vou perguntar, não sou isso. Eu sou melhor que isso, Barba, desculpa. Eu sou garoto? Não, quem, Quem refresca é cu de pato da lagoa, exatamente, filho. Exatamente, já diz o ditado. Mas então, né? Jack Johnson tem 22 anos, já gastou cerca de 163 mil reais e se endividou para ter o rosto parecido com o do crack inglês. Detalhe, ele não é nem um pouco parecido com o cara. Nossa, ele é muito diferente, muito diferente. A história, e assim, tem várias imagens, a reportagem tem várias imagens do Instagram do cara sofrendo intervenções cirúrgicas, né? Ele imitando cenas do David Beckham, só que numa versão totalmente cós-pobre, saca? Tipo, Beckham com uma roupa foda, derramando cerveja num cálice, e ele derramando um, sei lá, uma bebida barata. É bem patético, assim, bem triste e tal. E aí, o cara tá, pra ter uma ideia, o cara se fudeu tanto que ele tá morando de favor na casa dos outros. Ele perdeu a casa dele. Aí no final tem uma frase do cara: isso me fez mais determinado a alcançar o meu objetivo porque quase morri e perdi tudo. Eu estou com muita dívida de qualquer maneira, mas agora estou mais endividado porque eu não tinha seguro. Isso me destruiu, a casa dele foi destruída. Ou seja, o cara tá ferrado, mas ainda assim ele está fazendo... Ele tem uma hora que ele fala assim, se nem minha mãe... Ele fala assim, ó, estou na lista negra em todos os lugares, quadro de crédito. Vou continuar até saber que me pareço com ele. Se eu não ouço minha própria mãe quando ela me diz para parar, eu não vou ouvir mais ninguém. Eu não tenho nenhum problema com a minha aparência, mas eu só quero ser um sósia do David Beckham. Então a gente tá falando desses processos de transformação, de ser outra coisa, né, de se transformar, mas aqui a gente tá falando, creio eu, né, de um processo que culmina numa linha de abolição, numa linha de morte. Uhum. Comente. Deixa eu clicar aqui. Peraí que apareceu a propaganda aqui do... Só um pouco. Um, dois, três e... Vai, hoje valeu. Bom, isso que você falou é muito, muito perspicaz, sabe? Aliás, como já tradicionalmente, a sua perspicácia se faz latente em qualquer um que diante de você te ouve. Né? Essa transformação do cara... Você falou, né? Você citou na música do Rapa lá, né? Que o amor transforma, né? Eu acho que é justamente essa questão, né? Eu tenho alguns textos que eu escrevi sobre esse tema, por uma série de outras questões aí, e o amor, ele é isso, ele te transforma sem te descaracterizar, né? E esse cara aí é o contrário, né? Ele tá se descaracterizando sem se transformar. Ele tá deixando de ser o que ele é, numa perspectiva bem, bem, bem ampla. Fisicamente ele tá deixando de ser quem ele é, ele tá abrindo mão das suas feições, ele tá abrindo mão, sei lá, cor do cabelo, coisas do gênero. E eu não quero aqui entrar no mérito de falar se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, porque assim, quem sou eu para julgar, sei lá, ele, ou quem humano, ou um cara que faz uma alteração no corpo, seja lá qual for. Eu tenho várias tatuagens, tenho alargador na orelha. Quem sou eu para julgar um cara desse? Ainda que a mudança dele seja mais radical do que a minha, o fato é que todo mundo quer mudar, né? Todo mundo quer se transformar. É da natureza até, sei lá, do ser humano, não sei se eu posso afirmar com tanta objetividade, que esse desejo por evoluir, esse desejo por se transformar, esse desejo por ser algo mais, por ser algo melhor, por ser algo mais forte, por ser algo mais rápido, por ser algo mais inteligente, ela tente em todos nós, né? Eu acho que é muito difícil você chegar pra uma pessoa e dizer assim, você tá satisfeito 100% com o que você é? Eu acho que é difícil. Você pode chegar pra um cara, pra um milionário ou pra um morador em situação de rua, ambos vão querer mudar alguma coisa, ambos vão querer, em certa instância, estar se transformando. O problema é quando essa mudança, quando essa transformação, quando essa ruptura com o sujeito que, né, essa ruptura com o sujeito não, mas essa vamos dizer assim, esse transcender consigo mesmo, sabe, deixar de ser quem é para ser outra pessoa, que é o que esse cara tá, na minha modestíssima opinião, fazendo. Porque uma coisa é evoluir, outra coisa é deixar de ser quem é para tornar-se outra pessoa, porque é meio que dar um salto, né, você sair de quem você é e se tornar o outro. E esse se tornar o outro é sempre uma busca vã, né? Porque qualquer cópia, por melhor que seja, sempre será uma cópia. E assim, o cara nunca vai ser o Beckham, né? Porque o Beckham não é apenas a aparência. O Beckham é tudo que ele é, né? Toda a construção dele, né? As relações que ele teve, as interações que ele teve, por aí vai. Esse jovem... Se ele fosse pobre, ele não seria o Beckham. Exato. Não, cara, se ele tivesse o olho de outra cor, se ele tivesse nascido na Índia e não na Inglaterra, se ele tivesse, sabe, qualquer outra característica, ele seria outra pessoa, ele não seria quem ele é. E assim, isso eu falo com com bastante assertividade. Ele falou, ó, se ele tivesse nascido, sei lá, num outro bairro ali na Inglaterra, ele já seria outra pessoa. É, e essa ruptura com você mesmo me parece muito problemática, né? Não sei se você já leu o Simulações e Simulacros lá do menino Baudrillard, né? E tem um pouco disso, assim, né? De você, sabe, de você buscar você não compreender, né, o quão falho é esse estado de ser outro, né? Esse estado de ser diferente. E é isso, né? Me parece que o problema desse cara não é a aparência dele, né? O problema dele é não entender que ele nunca vai ser aquilo que ele quer ser. Porque esse trajeto, né, essa busca de ser quem ele não é, ele é intransitável. Não tem como, sabe? É como uma mulher que olha uma, sei lá, uma menina normal aí, sei lá, que tem lá suas estrias, tem lá sua barriguinha, olha pra uma mulher na revista Playboy, por exemplo, não sei se existe revista Playboy ainda, vê aquilo e fala, não, eu quero ser essa mulher. Ela começa a malhar, ela começa a parar de comer, ela entra numa crise, ela se torna uma bulêmica, não consegue mais... E aquelas mulheres não existem, né? Elas só, que não tem, né, como ser aquela mulher. E o objetivo, e ela se frustra por ela não ser aquela mulher. Né? E ela se frustra por não conseguir alcançar aquilo, mas ela não consegue pura e simplesmente porque aquilo não existe. Aquilo é uma construção de outra natureza, né? Uma mulher que ela só existe no papel, só existe no programa de computador. E a mulher se... Só um adendo, isso é muito próximo daquilo que nós falamos sobre Mob Dick, né? Puta, essa questão com... ótimo exemplo. Acabou o tempo aqui. Mas pode continuar. É quem é a Mob Dick dessas pessoas, né? É a Mob Dick. Exatamente. É aquilo que vocês perseguem pra aplacar a desmedida, né, da vida. Exatamente. Que é uma coisa que vai acabar que nem a Mob Dick, de fato. E porque, assim, porque nunca vai ser. Você vai caminhar nesse trajeto pelo resto da tua vida e nunca vai chegar a ser porque é impraticável. Sabe? É um lugar que não existe você se tornar Beck. Então, sem querer soar muito autoajuda, mas. Ainda que você não esteja contente com o que você é o que você é. Pois é. Valeu, gostei da resposta. Foi boa? E a pergunta também foi legal, né? Acho que deu uma ajudada. Eu também acho. Acho que era um bom tema pra você. Quando eu vi, acho que era um bom tema pra você. Você foi bonzinho, tem que concluir. Muito bem. A minha música é uma música assim que, porra, foi muito sucesso nos anos 90, né? E assim, eu adoro essa música de uma maneira... Não adoro. Mas é uma música muito boa. Ela tem 3 minutos e 37 minutos. 3 minutos e 37 segundos. Não é muito tempo pra um cara... Menor do que a música que a gente tava usando antes. Não, outra era 3 e 3. Então, um pouquinho mais. Você que é um cara verborrágico, aí vai conseguir falar com muita facilidade sobre essa notícia que eu tenho pra trazer. Mas antes da notícia, a música, ela faz uma referência muito clara, mas algumas pessoas vão falar assim, mas Benzina só fala de anarquismo, teologia só fala de anarquismo. Não, eu tô aqui enquanto, né, o pensador público, enquanto o intelectual público, para apresentar várias outras maneiras de pensar todas as questões relacionadas à sociedade, a tudo. Você, né? Eu não. Você não, você tá aí para... Eu sou monocórdico, eu só tenho meu tempo. Para doutrinar, né, cara? Mas assim, enquanto homem, enquanto intelectual público, eu trago hoje aqui uma música que fala de ninguém mais, ninguém menos que ele, o Hobbes, quando ele apresenta a lógica do Leviatã. Poucas pessoas não conhecem o Hobbes, poucas pessoas nunca ouviram falar dele, né? Mas o Hobbes, ele pensa nessa relação de que se não houver um Estado que medie, né, todas as relações, um Estado forte que se imponha, representado na figura do soberano, vai se estabelecer uma guerra de todos contra todos, que é uma expressão que ele usa, e todas as questões vão ser muito problemáticas, assim, né? Não dá para entrar em muitos detalhes aqui. Recomendo a leitura de um livro chamado O Leviatã. E essa música... Pera rapidinho. E escutem o último episódio com a queridíssima, porém depende, a Narcobis, onde falamos do estado de natureza de Hobbes. Exatamente. Bastante, né? Tanto de Hobbes... com E, quanto da de Hobbes. Roberta. Com I, né? Hobbes. Isso. Com E, Hobbes com I. E essa música, ela fala dele. Fala do Leviatã, que é uma figura bíblica, né? Uma figura que consta no livro de Jó. Tem um texto lá que diz: poderá pescar com anzol o Leviatã, ou ligará a sua língua com a corda? Os teus companheiros farão dele banquete, ou repartirão entre os negociantes? Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas como a lama. Jó 41, 1, 6. A baleia. Hã? A baleia. Então, aí é que tá. Alguns historiadores vão dizer que é uma baleia. Alguns vão dizer que é um bicho ancestral, que não existe mais, sei lá, uma espécie de bicho que já foi extinto. E uma das teorias mais aceitas entre os teólogos aí, não estou dizendo que é isso, né? Estou dizendo que é a teoria mais aceita, é que o Leviatã é um crocodilo, né? um jacarezão gigante. A música... Nossa, que doideira. Né? Não sabia dessa? Não, né? Mas aí faz sentido ali pela região, né? É. A música escolhida foi um sucesso na voz dele, Ricardo Chaves. E a música diz... A música chama É o Bicho. E ele fala assim... Quando o vento bater no seu cabelo e espalhar sua magia pelo ar, ele vai me encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tens pra me contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado. O que é te quero do meu lado? É o estabelecimento de uma relação ali, né, da cidade. É o estabelecimento... do Leviatã, né? Tem uma figura clássica, né, do Leviatã, que é o corpo, né, a cabeça do soberano, e o corpo é formado por várias pessoas. Então, eu te quero do meu lado. Belíssima, né? Eu te quero do meu lado. Nossos caminhos não haviam se cruzado. Por quê? Por que não haviam se cruzado? Porque estávamos numa guerra de todos contra todos. Estávamos cada um defendendo seus próprios interesses, sem entender que sem o Leviatã para nos determinar ali a nossa sociedade, nada poderia acontecer. Meu coração bate mais forte de emoção de ter você pra mim, pra sermos uma comunidade. Aquele grito que era preso na garganta se transformou, e a nossa vibração é tanta. Cante comigo, pra dizer a todo mundo que esse é o nosso amor. E aí aparece a figura do Leviatã. Se vocês não se juntarem agora, seus filhas da puta, eu vou comer vocês. É o bicho, vou te devorar. É o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. É o bicho, vou te devorar. Crocodilo eu sou. Tá bom. Nosso caminho. Nos caminhos. Se empolgou, né, mano? Porra, cara, quando você falou é o bicho, eu comecei a fazer a coreografia, cara. Irmão, aqui foi muito carnaval em Cabo Frio, cara. Muito carnaval em Cabo Frio, cara. Era isso e a dança do patinho, tá ligado? Pode crer, porra, a dança do patinho também é um clássico. Dança do patinho, dança do mané que tira onda de gatinho. Porra, irmão. Então, e a notícia que eu tenho pra te dizer é essa. Cadê a notícia aqui? Aqui, ó. Saudade. Imagens do casal nu no topo da pirâmide do Egito são investigadas. O vídeo foi postado no YouTube em 5 de dezembro pelo fotógrafo dinamarquês Andreas Impronunciável, HVID. Não sei como fala isso. As imagens estão sendo investigadas. O que aconteceu? O brother subiu lá com a mulher dele, ou namorada dele, não sei. Eles escalaram a pirâmide, que é proibido, né? Não sei, você já esteve várias vezes lá no Egito, você sabe disso. É proibido escalar aquelas montanhas, porque, porra, tem... A idade do bagulho não permite que vocês fiquem, né, subindo na pirâmide de Gizé como se fosse... Vai dar merda. Como se fosse um brinquedo, um trepa-trepa do parque. O cara, não contente em apenas subir lá, ele despiu-se, ele pediu para que sua companheira se despisse, eles praticaram sexo, exatamente isso, e eles fizeram um vídeo deles mesmos transando. Assim, você tá num país como o Egito, você sobe no monumento de 5 mil anos, 100 mil anos, sei lá quanto tempo tem aquela porra. Você fica pelado e você dá uma trepada com a tua mulher ali em cima. Podia ser 5 anos, podia ser um... Meu irmão, podia ter, sei lá, cara. Deixa, vou segurar aqui pro que eu vou falar. Então é isso. Na voz de Ricardo Chaves, é o bicho e valendo. Cara... isso é algo muito... Isso é muito sintomático desse neocolonialismo, vamos chamar assim, imagético. Ou seja, as pessoas estão se relacionando com o mundo como se o mundo fossem imagens do Instagram. Né? Isso, na verdade, é um grande efeito, assim, porque é como se o mundo servisse a elas como um repositório de belas imagens que eles vão postar para afanar o próprio ego, né? Assim, é uma transformação da velha máxima, né, do colonialismo europeu, no qual o resto do mundo existe tão somente para servir aos desejos da metrópole. Então, essas pessoas que viajam para os lugares e não se importam com as regras locais, e não se importam com a etiqueta local, se suas atividades estão ferindo a sensibilidade daquelas pessoas, basicamente estão emulando todo esse neocolonialismo, né? Eu digo isso assim como sendo fotógrafo, né? E eu vejo meus companheiros de profissão fazendo isso o tempo inteiro. Não existe nada mais patético do que um fotógrafo em terra indígena. A maneira como eles tratam os indígenas como se fossem bichos, literalmente bichos para serem fotografados, isso fica evidente no material que eles usam, na maneira como eles se relacionam com aquelas comunidades, entendeu? Então, a fotografia, ela tem... Digamos, ela, a Susan Sontag, ela tem uma frase que é interessante, que ela fala, por exemplo, dos turistas. Por que que as pessoas ficam tirando foto o tempo todo durante a viagem? Sabe? Ela fala, é porque as pessoas, elas têm que estar sempre produzindo alguma coisa, né? Elas estão tão acostumadas a existir enquanto chão de fábrica, né? A existir enquanto vassalos, existir enquanto produtores, que mesmo em seus momentos de lazer, elas têm que estar produzindo isso. Tu vê esse fascínio das pessoas, você vai lá, tu for aqui numa praia do Rio de Janeiro ver o pôr do sol, as pessoas estão muito mais preocupadas em fotografar o pôr do sol do que experienciar o pôr do sol. Diante do pôr do sol, estão mais interessadas em registrar do que experienciar. E não registrar para ter uma foto só, para registrar para botar no Instagram. Isso, né? Para que as pessoas saibam, olha onde eu estou. Isso, existe uma competição de egos ali envolvida, né? Nossa, estou em tal lugar, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, olha a comida que eu estou fazendo. Esse movimento que parece um pouco ingênuo, que parece, sei lá, inócuo, se transforma, se desdobra nesse tipo de atitude. É, isso é muito próximo, por exemplo, do velho dilema daquele fotógrafo que se matou, né, que diante de uma criança passando fome, pode crer, ele resolveu fotografar a criança. Esse fotógrafo se matou, aquela foto clássica do menino com os urubus, esse fotógrafo cometeu suicídio, porque ele passou a vida inteira atormentado por esse dilema moral. Esse tipo de necessidade produtiva está consumindo aquilo que ele fala o tempo inteiro. Nós somos produtores. Quando você acha razoável você destruir um patrimônio da humanidade nesse nível, colocar em risco, né? E afetou, né? Afetou sim, afetou você, as pegadas, enfim, aquilo não é fechado à toa, entendeu? Pra fazer sexo e pra postar sexo, porque assim, troféu, é uma tara assim. Que tem, exato, é uma, não é só uma tara, porque eu não vou aqui pagar de juiz de foda, saca? Tipo, sei lá, se a pessoa tem tara de fazer sexo em lugares públicos ou coisa do tipo, tô nem aí, é cada um com seu tesão, meu irmão. Agora, porra, com isso, o que você tá fazendo? Você tá sendo desrespeitoso com muita gente. Você tá desrespeitando muita gente, né? Você tá desrespeitando uma noção de memória que é uma condição fundamental, né, para a subjetividade dessas pessoas. Seria o equivalente, imagina, você tem uma religião e aí vem uma pessoa, entra num altar e fode lá, sei lá, usando seus símbolos religiosos e posta porque o desejo sexual dele era esse. Sim. Saca? Tipo, isso, e a gente não tá falando de uma relação de opressão. É, assim, porque na igreja você ainda pode alegar que tem uma relação de opressão da igreja com a sociedade. É, mas, por exemplo, ninguém é oprimido, me desculpa, mas quem é que foi oprimido pela pirâmide do Egito? Se fuder, né? Talvez na época lá, né? Hoje em dia não, né? É, exatamente. Então não tem uma relação, não pode vir com esse papo de a revolta do oprimido, né? Porque tem a iconoclastia que passava por isso, nessa, né? Esse ato de profanar imagens, coisas e tal. Acabou teu tempo, né? Mas já tem o tempo, imagino. Já acabou, faz tempo. Acabou agora. Você tava falando bem, imagina. Eu falei, pô, deixa o homem falar, deixa o homem brilhar. Mas é isso, cara. Tipo, essa pulsão de produção de imagens é um aspecto da colonização do pensamento e da vida. As pessoas acham que o mundo são meras imagens. Isso se transforma numa falta de empatia para com o outro. É uma doença mesmo. Novamente, trazendo à tona a questão do fascismo lá, né? É uma espécie, assim, talvez eu possa estar falando alguma bobagem, mas é uma espécie de fascismo nesse sentido de que o Egito inteiro, aquele símbolo gigantesco da humanidade, né? Que é a pirâmide, serviu pro cara simplesmente levantar um troféu pra si mesmo, algo que nem foi tão, sim, sabe? Duvido que o cara fala, porra, a vida inteira vai falar, pô, mas uma vez eu transei lá e tal. Não, mas tem a foto lá, né? Aquela foto simboliza, cara, pras pessoas dizerem, olha, lembro, aí. Eu lembro, assim, eu digo isso porque eu tenho uma relação muito forte com pirâmides, né? Assim, eu lembro... Cara, é foda, isso é uma coisa... Eu cresci no subúrbio do Rio de Janeiro, né, cara? Tipo, meu sonho na minha vida era pegar avião um dia. Eu tinha certeza, quando eu era moleque, tinha certeza que eu nunca ia pegar um avião na minha vida. Eu sonhava assim, vou segurar uma grana pra pegar um avião, sabe? Tipo, São Paulo e voltar, saca? Eu vou trabalhar pra isso. E aí, sei lá, quando eu tinha 30 anos, 31 anos, eu fui no México. Uma coisa que era sempre fascínio, cresci vendo pirâmide, documentário, aquelas coisas de... Passava, tipo, acredite se quiser, sabe? As coisas. Jack Palance, fascinado com isso. Em acredite isso. Se quiser. Se quiser. Cara, eu fui subindo uma pirâmide, cara. Tipo, pra mim aquilo foi foda pra cacete, cara. Tipo, e no sentido de que, de fato, aquilo ali pra mim era uma outra experiência. Eu tava ali existindo na situação que aquilo é pra, sabe? Tipo, a pirâmide é um vetor de transformação. Eu tava muito pouco preocupado em tirar foto ali, sabe? Nossa, olha só, gente, eu tô aqui na pirâmide, fazer um vídeo. Eu tava... A experiência foi muito mais importante pra mim do que fazer qualquer coisa. Uhum. Entendeu? Ali, porque a minha ideia era, sabe, tipo, aquilo era uma comemoração à minha transformação em outro ser, né? Tipo, olha, eu vim desse contexto e fui pra outro. Esses caras não. Tão simbólico quanto literalmente... a transformação, né? Como foi citado ali na transformação do cara que é seu Beckham lá. Mas no teu caso, isso. Foi uma transformação de fato, né? Você continua sendo... A tua imagem é a mesma, você voltou outro homem depois de ter se deparado com uma maravilha daquela. É, cara, tipo, esse cara, ele falou, ele gozou. E o gozo fascista, né? O gozo egoísta. Aquele gozo, o gozo do homem branco, né? É o gozo do homem, literalmente é o gozo, nesse caso é o gozo do homem branco mesmo, né, cara? É engraçado isso que você falou, cara. Na quinta-feira passada, teve a festinha lá de encerramento das atividades da escola da minha filha, né, da Sofia. E eu tava lá e um monte de gente perguntou, vamos tirar foto. Eu falei assim, não vamos tirar foto, porque assim, a gente sempre... Não, eles queriam filmar. Mas a gente sempre tira foto, a gente sempre filma, mas nunca assiste depois. E a foto eu posto lá no Instagram e, porra, e daí uma meia dúzia de pessoas, nossa, que linda, sua filha é linda, pai, não sei o quê, e acabou. E daí eu tirei uma foto aquela hora que a gente tava conversando, que eu falei, onde que eu tô? Daí eu tirei uma foto pra te mostrar onde que eu tava. Não foi pra... Tanto que a minha filha não aparece naquela foto, tá ligado? Eu perguntei isso pra você, cadê a filha? Não tá lá. Não tá na foto, pra caralho. Porque é isso, porque, tipo assim, eu falei, não vou filmar essa porra. Eu vou assistir, eu quero ver a minha filha, sabe, quando ela passar ali, vestidinha de Emília, eu quero dar um tchauzinho pra ela e quando ela, daqui a 20 anos, se ela se lembrar disso, ela vai falar, porra, meu pai deu um tchauzinho pra mim lá e não ficou filmando igual um retardado, né, cara? Enfim, nada contra, né? Nada contra quem filma, claro, né? É que nem quando eu tô em aldeia, sabe? Tipo assim, eu tiro muita foto, as pessoas me conhecem, meu trabalho é fotógrafo, né? Que é uma característica dos fotógrafos, é essa. É tirar foto, mas assim, 90% do tempo, eu não tô fazendo fotos, eu tô lá vivendo com os caras. Eu quero viver com os caras, eu não quero... Sei lá, se eu ficar tirando foto o tempo inteiro... E assim, eu só fui começar a tirar foto do Zeke Oara depois de meses vivendo com eles. Meses. Eu cheguei lá, tá, toma, quer foto assim, sei lá o quê. E isso fica muito explícito no tipo de material que eu produzo, sabe? A proximidade, dá pra ver que existe uma intimidade entre eu e eles ali, né? Mas enfim, se fica pra outro dia, vou fazer um podcast de fotografia do Benzina. É isso, Orlando. Hoje foi meio sério o bagulho, né, cara? Foi bem inteligente, assim, né? O que você achou? Mas não foi tão pra baixo, não. O outro foi mais pra baixo, aquele anterior triste, nosso. Né, cara? Mas a gente tá mais feliz hoje, eu acho. Pois é, sim. Para aqui, quer gravar? Gravando aí? Uhum. Então tá. 5 segundos, contagem regressiva, tá? 5, 4, 3, 2. É pra você contar também, mano. Putz! Vai. 5, 4, 3, 2. Você não vai contar, dois. Seu filho da puta. Fazendo dois, você, cara. Tá fazendo, porra, isso de sacanagem, né, mano? De novo. Não, pior que não, cara, porque eu tô tentando fazer meu celular ele funcionar aqui. Ah, tá carregando, vai. 5, 4, 3, 2. É pra dois. Contar junto, caralho. Eu tô contando, cara. Então tá bom, a última tentativa, vai. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Valendo! Estamos de volta na... De volta não, estamos na estreia desse programa, Benzina no Meião, um dos maiores e mais voluptuosos programas da podosfera BR latino-americana, quiçá, do mundo. Hoje eu... O maior sucesso desde a lambada, exatamente, né? Você evidenciou isso em algum programa e algumas pessoas vieram me falar, inclusive, vieram citar coisas como, tipo, ah, o Beto Barbosa vai fazer uma participação especial. Eu falei, cara, eu acho que o Beto Barbosa já tá morto. Beto, se você estiver ouvindo... E votando no Bolsonaro. Sério? Eu ia fazer um convite pra ele, sério, aqui, então não... Beto, não venha. Deixa ele, não quer, venha. Deixa ele. A Kaoma, será que ela tá viva? Kaoma é uma pessoa, cara, ou a banda? Era uma mulher de uma banda. Ela era? E ela tinha uma pousada e mataram ela, queimaram ela. Vai tomar no teu... Sério? Sério, juro pra você. Pode procurar, sério mesmo. Eu tô... Deve ter um ano ou dois isso. Caramba, cara. Bom, pelo menos... Sinistra, essa história é sinistra. Espero que o Luiz Caldas esteja bem, né, cara? Acho que sim, cara. Não sei ainda. Vamos fazer, vamos levantar. Vou pedir pros ouvintes aí, quem tiver contato do Luiz Caldas, quem tiver contato do Cid Guerreiro, quem tiver contato dessa galera aí da fase lambada, Cid Guerreiro que compôs um dos maiores sucessos da Xuxa, né? Que é o Hilarie, né? Sério? Não tá ele? Sabendo, mano? Porra, não sabia disso, não, cara. É o Hilarie. E olha que eu sou bem versado em informações inúteis, né? Mas é, mais uma aí pra tua lista. Então começa agora o Benzina no Meião. Esse programa... Oh, esse... A Tupi deu um oi. A Tupi também tá... Também tô aqui, ela falou. Esse programa que é completamente experimental, eu diria acidental é esse programa, porque ele vai acontecendo, né? Ele não sabe o que vai acontecer no começo. Pode ser que entre algum convidado a qualquer momento? Pode ser que aconteça. Pode ser que surja um novo quadro desse programa? Pode ser que aconteça, porque não tem pauta, não tem... direcionamento e não tem vergonha na cara, que talvez é o mais... Não, como eu disse, né, no último programa, me referindo à nossa convidada, né, nossa queridíssima, porém depende, a Narcobis, esse programa é um Uberpool em dinheiro, né? A gente nunca sabe onde ele vai parar. Uberpool em dinheiro no final de semana, à noite. Não, na madrugada. Na madrugada, exatamente. Aquela mistura de berço, né? Cara, todo mundo dormindo doidão no carro, mas todo mundo neurótico, todo mundo paranoico. O cara tá dormindo de olho aberto, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, um sujeito levanta. Caralho, fudeu. Mata não, senhor. Uber passou na lombada, o cara já levanta com a guarda fechada, tá ligado? Exatamente. Meu amigo, você é muito versado aí em Uber Pool de madrugada. Tem algum testemunho pra contar, Orlando? Cara, na verdade, assim, tipo, como é que é? Isso ficou nas águas do batismo, né, cara? Ficou com o velho homem, né, cara? Exatamente. Eu diria assim, cara, Jovem manceba, que tá com esse costume de pegar pelo menos um Uber Pool e dinheiro na madrugada, chapado, bicho. Abre teu olho. Pro religião, cara. Abre teu olho, cara. Porra, tua mãe não passou talco na sua bundinha pra isso, não, cara. Não, não dá esse discurso pra mamãe, né, cara? Não te alimentou com papinha. Exatamente, não te alimentou com aquela papinha da Pampers, sei lá. Papinha da Pampers, mano? Você verifica que você... Filha, cara. Verifica-se que você não tem filho, né? Pelo menos nenhum no papel passado ali. Não sei, não tem. Cara, mas enfim, cara, você não foi alimentado pra isso, você não foi alimentado pra ficar pegando Uber Pool de madrugada. Exatamente, assim. Então fica a dica aí pra juventude, né? Procure ajuda, cara, procure ajuda, sei lá, vai jogar videogame, cara, vai fazer exato. Qualquer coisa, mas porra. Muito mais produtivo você ficar em casa assistindo Netflix, jogando videogame, do que você ir pra madrugada se divertir e acabar, sei lá, perdendo um rim, tomando um tiro. Ou fazendo sexo. Fazendo, se apaixonando. Exatamente. Ou se divertindo. Fazendo sexo, sabe? Se apaixonando e se divertindo. Isso sim é o fim da carreira, né, cara? É o abismo da droga, né, cara? É, cara, tipo, todo mundo fala, ah, cocaína é a pior das drogas. Não é, cara. A pior das drogas. Não vou falar isso, não, porque senão as pessoas vão chamar de um amargo. Porque eu tô amargo. Ah, lá. Sobe a música da. Sobe a música da. Boate Azul. Do disquite. Do disquite, malandro! Que palavra é essa? Cara, eu super uso, eu sou disquitado. Eu sou disquitado. Duplamente disquitado. Caralho, bro. Ah, divórcio, divorciado, separado, solteiro, não, sou disquitado. Disquitado. Quando as pessoas perguntam, estado civil, disquitado. Caralho, malandro. É muito bom, cara. É porque o desquitado, ele traz consigo um amargor, uma armadura, exato, uma esperança, exato, na vida, sabe? É solteiro. Eu tô chocado. Não, com essa palavra. O solteiro, ele tem esperança de um futuro melhor, sim, saca? Tipo, ele vai conhecer alguém, sou solteiro no Rio de Janeiro, sou gostosão, saca? Não. O desquitado, ele já viveu o que tinha que viver, agora ele só tá contando os dias pra acabar, cara. Que vier pra ele é lucro. Caralho, meu irmão. Sério, velho. Eu te amo, velho. Eu quero deixar claro aqui pra todas as pessoas que o meu coração tá contigo agora, cara. Você, enquanto desquitado. Homem desquitado, cara, que é. Eu, enquanto desquitado que sou, cara. Pai solteiro de pet. Só piora, mano. É, cara, não. A gata te chama, pô, vamos passar a noite em tal lugar, vamos viajar. Sei lá o que eu falei, não posso, tem que cuidar da minha cachorra. Você é aquele cara que fica dançando na balada só com o cotovelo, com um copo de uísque e um cigarro na mão? É, eu não fui. Então já melhorou, já tá. Pelo menos o cigarro não tá, né? Tá só com o copo de uísque. Mas todo o resto confere. Todo o resto confere. Ô, Orlando, sério, cara, escuta esse barulho aqui, ó. Sou eu te abraçando virtualmente, cara, sério. É, outro dia, esses dias eu botei, como eu, nesse meu processo de garimpar, né, coisas, garimpar assim, o sentido oculto das músicas, eu tava falando pras pessoas, o New Order, né, uhum. A banda New Order, ela tem um estilo de música que é dançando, porém triste. Pode crer. Né, cara, tipo, é a música do disquite, é a música do disquitado. É, tipo, é o disquitado que não quer dar o braço a torcer, né? Isso, né, cara? Tipo, e o cara tá. Só que ele tá chorando por dentro, cara. Assim, tu vê que nos olhos dele, o corpo tá se movimentando com uma certa felicidade, mas internamente ele tá morto. Você tá morto, cara. Você tá seco, tá seco, essa é a palavra. Tá seco. Já está seco. Já foi. Orlando, caralho. Vamos começar o programa? Vamos, cara. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Puta, gente. Então vamos começar de novo esse programa, vai. Isso, vamos lá, agora feliz, tá? New Oil, tá? Feliz por fora e amargurado por dentro, beleza? Patrocínio Rivotril.